Às vezes cai sem permissão. disto que sim foi mais daquilo que eu nunca quis pra mim. Foi mais do que eu podia crer. Foi mais do que o espelho tem vindo a dizer. No peito agora,

A nossa cura.